57 Colômbia, 157 Jacaré, 157. Tá na paz de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa lili dos amigos que estão privados. Saudade batendo no pinto dos cria que não estão mais aqui. Essa tranquilidade na comunidade. Essa lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade batendo no pinto dos cria que não estão mais aqui. Aqui. E assim, diferenciado, tô muito avançado. Ela sente o faro e quer entrar na minha santa fé. Ele fica puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé. Que foguete não dá voz. Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade.